Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar muito especialmente o homenageado dessa noite de hoje, Dom Jacir, nosso orador oficial. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Donizete. Cumprimentar o padre Valdeci, padre M. Roque, padre Antônio, padre José Fernandes, que podia ter pelo menos cantado um pedacinho, né? Quero cumprimentar os colegas vereadores desta casa, vereador Bigode, vereador Dinho, vereador Laneira. Meu parabéns, eu sei que foi você que escreveu o discurso que você leu para o nosso orador oficial, Dom Jacir, e realmente você estava muito irado, como sempre, e foi muito lindo, parabéns. Cumprimentar o vereador Geraldo Guedes, cumprimentar o vereador Agnaldo Araújo, cumprimentar o vereador também homenageado, o vereador José Roberto Azoli, cumprimentar o vice-prefeito de Cubatão, Arlindo Fagundes, cumprimentar minha mãezinha que está ali atrás, a dona Darcy, que é presidente do fundo. Mãe, eu estou aqui, eu te amo. Natália, pequenininha. Cumprimentar todos os casais homenageados na noite de hoje. O Lécio e a Roberta, que foram os primeiros homenageados pela a Igreja Matriz. Tudo que foi lido aqui ainda é pouco para falar da história de vocês, da bela história que vocês construíram em suas vidas, dentro da igreja, dentro da cidade e dentro do coração de tantas outras pessoas. Muitos ânimos que vocês talvez nem saibam, né? Cumprimentar o casal José Roberto Azolini e Iracema e parabenizar, alemão, vocês serão a voz e eu experimentei essa bênção de ser avó e netinho de 2 anos e meio, e é uma coisa assim maravilhosa. A gente pensa que a vida às vezes nos endurece por uma coisa, mas uma vida de uma criança, um ser novo dentro do lar, sempre faz, traz luz, mais energias, aumenta a vibração, o calor. E representa para cada um de nós a nossa capacidade de amar cada vez mais. E cumprimentar aqui o casal Flávia e Newton, como disse aqui o padre M. Rock, a expressão da família. Eu acho que na fala da Flávia, quando ela chama os filhos, e fala assim, ainda que não em linhas o que cada um passou e o que vocês superaram, e como grande o amor, e o amor falece cada vez mais. Então, nós sabemos da sua luta, da sua garra, da sua persistência, e muito especialmente da sua fé. A Flávia é uma mulher guerreira, de luta, e vocês foram um casal lindo, maravilhoso, como todos aqui, e que representa a comunidade de Cubatão. Quero também cumprimentar os grupos artísticos da cidade de dança, de música, de canto, pelo engrandecimento da festa de hoje. E só queria deixar um recadinho para cada um, para cada uma que está aqui presente. Às vezes a gente procura a felicidade do lado de fora, e ela está dentro de nós, na nossa capacidade de amar, de perdoar. Padre Antônio falou isso, não? Nossa capacidade de perdoar, nossa capacidade de nos doar para o outro. Este capitalismo, a selvageria do capitalismo, desse mundo moderno, competitivo, em que as pessoas pensam cada vez mais em ganhar mais, trabalhar mais, ganhar mais, produzir mais, esse ciclo de exploração torna o ser humano cada vez mais individualista, cada vez mais sozinho. Quantas vezes nós passamos nas ruas, você cumprimenta uma pessoa, a pessoa olha assim, peraí, te conheço. As pessoas pararam de se cumprimentar, pararam de se olhar quanto seres da mesma espécie. O padre Zé Francis falou da televisão. E é verdade, é impressionante a força que a mídia tem. Quantas famílias em casa assistindo novela e os filhos brigando ali por perto e o filho, mãe, peraí meu filho, não é hora de comer aula. Na hora do comercial. Ou o pai, se estiver assistindo, homem assistindo a jornalismo, né? Na hora da reportagem. E se o pai e a mãe trabalharam o dia inteiro, a noite chegam em casa, a televisão, né, é o tomo para a família sentar todo mundo em frente, olhando e só enxergando a novela. Enfim, a filha, as pessoas, o pai, a mãe, as pessoas têm que esperar a novela terminar para poder conversar. Quer dizer, o individualismo é dentro de nós. A estrutura de mercado competitivo impõe a todos nós que paremos, que foi o que aconteceu, de jantar, de almoçar juntos, todos na mesa. Por quê? Porque um trabalha num horário, outro trabalha no outro, um come sanduíche dentro de casa, outro vai comer sanduíche lá fora. E é para você trabalhar, comer ao mesmo tempo, falar no telefone e olhar para as pessoas e para a essencialidade do ser humano, muito pouco. A sociedade faz isso conosco. Agora, nós podemos reagir a isso. Nós podemos reagir a isso e começando dentro da nossa casa, nas relações que nós temos com a nossa própria família, disse o bispo, a família é a célula máter de toda a sociedade. De começar dentro do nosso lar, na relação de amor que a gente tem, de como a gente trata os nossos idosos, os nossos filhos, a relação marido-mulher, irmãos, como nos tratamos dentro do nosso próprio lar. E eu imagino como ser humano que sou, não sou diferente de nenhum de vocês, nós somos todos iguais, pecadores, dentro, todo mundo tem um lado bom e um lado mau. Mas a grande sabedoria é controlar o lado do mal. Cada um pode ser cada vez melhor controlando o lado do mal. Às vezes a gente tem raiva, quer descarregar, quer falar, quer agredir, mas se você buscar dentro do seu coração a sabedoria para controlar esse outro lado e deixar que o amor impere dentro do teu peito, você consegue fazer muito mais, muito melhor e vai conseguir ser feliz. Acho que construir esse mundo melhor, esse planeta melhor, as relações melhores entre as pessoas, começa dentro de cada um de nós. Foi falado aqui pelo bispo, a importância das políticas públicas que se faz. Mas não basta as políticas públicas, disse o outro padre. É preciso que as políticas cheguem até a comunidade, cheguem até as pessoas. Eu queria compartilhar com vocês o quanto é difícil governar uma cidade. O quanto é difícil segurar a caneta do poder, que todo mundo acha que é leve. Se veste a caneta que decide a vida das pessoas. E muitas vezes você com a caneta na mão não consegue realizar o que o teu coração quer, o que o povo precisa e as mudanças que você que a gente precisa fazer. Vou dar um exemplo que parte assim, dói o peito, para quem conhece o Batão, para quem conhece o sofrimento da população da periferia, da Vila Esperança, da Vila dos Pradores, da Vila São José. O que é uma prefeita, um olerite, de R$102 mil para um único funcionário, de 98, de 80 mil, de um mês só, de políticas que se fizeram dentro desse município. No passado, o que se faz, o que faço eu hoje com essa caneta, se não tiver o meu cuidado, eu deixo esse passivo também para as gerações futuras. Eu pego um olerite este, que alguém consegue colocar líquido no bolso, dinheiro líquido, 30 mil, e ir para sua casa. Quando o nosso povo sobrevive de um salário mínimo, quando muito dois salários mínimos, é a média dos salários do povo da cidade de Batão, e você sabe que essa história foi construída, porque a forma de se fazer política, padre, é a política da barganha, a política da mentira. É por isso, bispo, que às vezes os jovens fogem da política. Mas eu queria alertar, quanto mais pessoas se afastarem da política, pior fica. Mais oportunistas entram na política a fazer dela o seu chão, a vida e da sua família. E só. Lamentavelmente é assim. Então é preciso que política seja feita com responsabilidade. Não adianta a gente olhar para todo político e olhar para a peça e dizer: todo político é ladrão, todo político é desonesto, nenhum político presta. Se você pensa assim, arregaça as mangas. Arregaça as mangas, escolha seu candidato, escolha a política que você quer se envolver e participe. A omissão é um grande pecado. É um acomodamento ser omisso diante da grande injustiça social que nós temos instalado dentro do nosso país e muito especialmente dentro da nossa cidade. Muito especialmente. Das políticas aqui dentro do município que visam transformar essa cidade, mudar a cidade, nós realizamos, que também foi um projeto meu, vereadora desta casa, que infelizmente não foi transformado em lei durante o período em que eu era vereadora. Mas esse projeto foi apresentado aqui, foi o casamento comunitário, pensando na estruturação da família e a importância que a família tem nesse espectro, nesse centro de construir uma sociedade global. E nós já realizamos 330 casamentos comunitários dentro do nosso município. Isso é famílias que queriam casar e às vezes não tinham um recurso para casar no civil, de repente, já estão vivendo, já estavam vivendo juntos há muito tempo, mas se um vai até o outro provar que tem uma vida em comum, quem fica passa dificuldade, os filhos passam dificuldades. Nós fizemos esse projeto se materializar no nosso governo. Com política de inclusão social, muito especialmente da mulher, dos deficientes, nós implantamos o transporte público no município de Botafogo, que é o melhor transporte da região, e mais da metade da frota são de mulheres do primeiro emprego, mais de 10% são portadores de necessidades especiais, que estão trabalhando dentro do município de Batão. Isso é inclusão social. As nossas escolas, não tem escolas, colocado aqui a preocupação e está na carta da Semana da Família, a importância que tem a educação na formação dos nossos jovens e das nossas crianças. Quando eu tinha a Prefeitura de Cubatão, nós tínhamos pouco mais de 700 vagas em creche. E as mães não tinham creche para colocar seus filhos. Nós fizemos convênios com escolas particulares. Hoje nós oferecemos mais de 3 mil vagas para o município de Cubatão. E as escolas que nós temos? Eu lembro que congressei, que para dizer que está errado tem um monte. Para ajudar a construir é muito pouco. É muito fácil criticar. Construir é muito difícil. Quando a gente começou a reformar as escolas, disseram: ah, era lá quebrando a escola, ah, quebrou muita escola, uma briga danada. Falei: engraçado, antes o mundo caía, o teto caía, né? não tinha escola para todo mundo, e era um caos. Aí nós quebramos o muro, mas não para criar meramente um muro, para inserir a escola dentro da comunidade, para as crianças olharem para fora e ver o mundo. E para passar perto de uma escola, olhar para dentro e ver vida, ver alegria, ver encantamento. Nenhum de nós acredita que um jovem vai parar de usar drogas porque o muro é mais alto ou é mais baixo. Não é assim. Muito pelo contrário. A gente precisa se encontrar, se ver, se tocar, se olhar. E as escolas tiveram seus muros mudados. Mas não foi só o muro que mudou. As escolas do município de Cubatão, todas as escolas com 2 andares, têm elevador. Nós não arrastamos ninguém pelas escadarias quando as pessoas têm dificuldade de acessibilidade. E nessa cidade, uma das mais abafadas, é a mais abafada da região da Baixada Santista, até pela proteção das escarpas da Serra do Mar, as nossas salas de aula têm ar refrigerado, têm splinter para as nossas crianças. Mesmo aquele morador pobrezinho lá da fita, que às vezes na casa dele tem um ventiladorzinho para soprar calor em períodos de temperatura muito alta, na escola onde estuda, tem ar-condicionado. Os professores receberam notebook. Até o final deste ano, 22 mil alunos da rede pública receberão notebook. E não é um notebook para ficar na escola, ele levar para casa. Ele vai mostrar para o pai, ele vai mostrar para a mãe, ele vai mostrar para o irmãozinho, ele vai na internet, banda larga, gratuita. Isto é inclusão social, isto é construir reconstruir uma cidade através da política educacional dentro do nosso município. Cubatão hoje é modelo de educação para o mundo inteiro. Foi citado no Congresso em Londres a política de educação, de informatização do município, da nossa cidade. Basta isso? Não. As nossas praças, eu lembro que o padre Nirol falava assim, uma Márcia, aquelas praças tudo suja, aqueles bancos quebrados, e não tinha iluminação, e é verdade. Era mato para lá, mato para cá, mato para lá. Eu acho que vocês já estão observando a cidade que está mudando. As praças estão se iluminando, as coisas estão aparecendo. Para isso aparecer, teve um trabalho de mais de 2 anos, buscar recursos em ministérios, fazer projeto, discutir parcerias com a iniciativa privada, como nós fizemos com o Parque Aminas, que nós vamos entregar para a população da cidade um parque, que é o maior parque municipal da região da Baixada Santista, 54 mil metros quadrados, que tem piscina, espelho d'água, melhor dizendo, é uma piscina rasa, espelho d'água, tem campo de futebol, quadra coberta, tem cinema, teatro, pista de skate, e nós vamos olhar de novo as famílias saindo de suas casas para ocupar as praças. Porque se nós não ocuparmos as praças e as ruas, outros ocuparão. Nós é que temos que preencher esses espaços e cada cantinho da nossa cidade. Tem uma praça aqui, eu não vou citar, não sei se deu, mas vou citar. A praça tinha moradores de rua que dormiam na praça. E eles não saíam dali. E você não vai tirar um morador de rua, a força daquele local. Nós temos a casa de Maús, retira, ele vai lá tomar banho, no outro dia ele volta. E a gente conseguia limpar a praça. E o pessoal, a comunidade, peraí que eu não cuido da praça, peraí que eu não resolvo isso da praça, porque eu não sei o que é uma praça. A secretária, a Karina, juntou os moradores de rua para conversar com eles sobre a questão da praça. Foram eles que ajudaram a lavar, a pintar e arrumar a praça. Eles não estão na praça. Eu citei esse exemplo para vocês entenderem o que é um sentimento de amor, de pertencer a uma família. Mesmo esse morador de rua, ele sentiu a importância de integrar uma cidade e de ajudar a construir. E ele encontrou uma filha maior dentro daquela comunidade. E é assim que a gente vai construindo. Pedacinho por pedacinho, tijolinho por tijolinho, uma coisa de cada vez. Mas a gente não pode desistir, não pode perder nunca a esperança e a fé em Deus. Quem não tem fé, não caminha e não fica de pé. Sem fé, a gente não tem força para enfrentar e para fazer um bom combate. Para fazer um combate sujo, é fácil. O combate da seriedade, o combate da justiça, o combate da igualdade, o combate como agora. Né, foi a presidenta Dilma, junto com o governador Alckmin, lançando no estado de São Paulo, com os governadores da região sudeste, o Brasil Sem Miséria. E é muito especialmente para Cubatão. Dá para sentir o que é olhar uma folha de pagamento daquele jeito, gorda, e lá na casa de uma família faltar chão, comida, pão para uma criança? Não dá. Nós temos que nos envolver. E é nos envolvendo com o corpo, com a alma, com o coração, que a gente constrói uma cidade melhor, um mundo melhor. E essa revolução começa, como foi dito aqui pelo bispo, por todos os padres. Começa dentro do nosso peito. Se eu quero para mim, eu quero bem para o outro. Não adianta eu querer só para mim. Não adianta eu querer que arrume só a minha calçada. Eu preciso entender que a minha calçada eu quero que seja arrumada, a do meu vizinho também. E eu quero que o filho dele tenha uma boa escola e o filho também. Que Deus abençoe a todas as famílias e eu também. Boa noite.